é triste pra caralho, tá ligado? No fim, sempre vai morrer quem a gente ama. Independente se a pessoa é mal, boa. Você vai chorar, mano. A tristeza é uma certeza na nossa vida, tá ligado? A felicidade não. Vamos tentar ser feliz, mano. Porque a vida é foda. Mas não foi um mar de rosas, não. O bagulho foi tipo assim, ó, se liga. Não se importava com as horas viajando por aí, sonhando ter fama errada de vários que convivi. Futuro nunca sonhou, ninguém dava nada pra gente, então vários sacou pra pôr fim nos presentes. É tudo muito rápido, expõe o sentimento. Quem vê amigo morrer, colher de arrependimento. Acredita em algo, mas perde a fé em si. Quem foi motivo de riso e não consegue sorrir. Era dois caminhos errados, sem essa de escolha. Sem Hot Wheels tinha que brincar com as porra do saco bolha. Enquadra os boy no centro, ferrugem nos canivete. Passou mal cara e ainda brincam de marionete. Quem só conhece o lado negro do Yin Yang se enxerga no reflexo, olhando pra poça de sangue. Vende até a paz, ódio é gratuito. Mas quem sonha rasga lixo, divide espaço como os fitos. Muda toda a conduta, cansa de pular catraca. Vai pra rebento e vê que lágrima pesa mais que matraca. Luther King na camisa, qual cara que não sonha? Começou a ter fé em Deus, porque viveu com os demônios. Sem estudo conviveu, com pergunta sem resposta. Tapa na cara motivou, não foi tapa nas costas. Nem a fumaça do seu beck. Meu assunto principal é os incêndios na favela pra TV acidental. Abraça, nem que eu tivesse uma mente mais fértil. Faltou ponta de lápis, sobrou ponta de projétil. É sempre nós que morre, não tem silêncio na calada. Mas é sempre o nosso, e algum dos lados da quadrada. Assustador pra crer, o que acontece aqui. História que até Freddy Krueger ia ter medo de dormir. Onde a fome e o frio entrou sem pedir licença. Como entender mesmo livre vivendo uma sentença? Deitado olhando pros morros, sonha até acordado, acreditando que só Deus não tem abandonado. Paz, não tem nem pai, fruto do abandono. Não consegue dormir e nunca foi falta de sono. História Proscar Tio, sem dublê na mira das qual protagonista, que nem sempre fica vivo no final. Aqui Jó reencarnou no pivete descalço, guardou a fé pros milagres, moveu montanha com o braço. O que me faz não querer ver meu rap morrer no quarto? É os que empinava comigo, hoje é os que grita salto. É vários Robin Hood sonhando com respeito. Morre antes de dar pros pobres com os tiros no peito. Vivencia Peter Pan, a criança que luta. Caixão pequeno é o motivo de não chegar a fase adulta. Buquê de espinho brota, lágrima colhe no pé. Onde o sangue é nosso rastro, nos conflitos com a própria fé. Já não me espanta e tentei não me acostumar. Final das contas é sempre as nossas mães que vai chorar. Não me contaram não, de frente aos filhos pranto. Morte que nem um artista, pede paz e veste branco. Aqui a paz tá morta, boia em água densa. Sou de onde as pombas é cinza e infestada de doenças.